trinquei com os mano, zoei com as mina. É, tu tá ligado, é eu aqui que faço a rima. Caravan rebaixada, saindo de quebrada, queimando o asfalto no cerrado de Brasília. Reflex do asfalto, parece que é água. A gente aqui em direção à Planaltina. Moleque louco na direção e eu aqui de chavando, fazendo um bem bolado. Tu tá ligado que tem que tá ligeiro se os gambé fica irado de ver os meus olhos brisado. Fuck o gambé e eu aqui de aba reta, berma da Cicrone, o tênis Mizuno no pé. É, tô de rolé, de conto com a ralé, família G1 de pé, aqui não tem mané, é fé. Trinquei com os manos, zoei de aba reta, aqui quem rima é família de Brasília. Oh, trinquei com os manos, zoei de aba reta, aqui quem rima é família de Brasília. Oh, trinquei com os manos, zoei de aba reta, aqui quem rima é família de Brasília. Oh, trinquei com os manos, zoei de aba reta, aqui quem rima é família de Brasília. Oh, crelo G1, dou ideia sarada, moleque traíra, vacilou, levou bala, ficou bichão, foi pra vala, periferia, respeita pra não levar bala. Falou, falou, falou, dou uma ideia, tô na balada, tô no baile, tô com a molecada, que frama de aba reta, querendo pego, zó inframado. É, tá de rolé, tá na maré, só a marizia, véi, essa é. Trinquei com os manos, zoei de aba reta, aqui quem rima é família de Brasília. Oh, trinquei com os manos, zoei de aba reta, aqui quem rima é família de Brasília. Oh, trinquei com os manos, zoei de aba reta, aqui quem rima é família de Brasília. Oh, trinquei com os manos, zoei de aba reta, aqui quem rima é família de Brasília. Meu salve bem ligeiro, é, tô com os parceiros sob suspeita, Rafael, Ivan, aí Patrick, é Luziânia, GODF, é Brasilinha, Agrovila, Goiânia, Nova Esperança, Vila Fim Social, eu tô na vila, com a parceria da molecada que tem a vida louca. Tu tá ligado que a rima aqui agora é forte, é nós que tá no pente, sente. Pelo G1, Dyer, Guindaste, 1, 2, 1, é nós que faz a mente com os irmãos da periferia, que no rap tá sempre presente. Aí louco, é nós aqui, hip hop, sente, sente. Trinquei com os manos, zoei de aba reta, aqui quem rima é família de Brasília. Oh, trinquei com os manos, zoei de aba reta, aqui quem rima é família de Brasília. Oh, trinquei com os manos, zoei de aba reta, aqui quem rima é família de Brasília. Oh, trinquei com os manos, zoei de aba reta, aqui quem rima é família de Brasília.